O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eu estou aqui numa guerra ideológica com esse pessoal. Quiseram implantar o comunismo no nosso país, uma ditadura no nosso país, e não conseguiram. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Porra!